99 da Ecológica Autorizada, no 50 grau 59. Confirme a rota prevista em um nível. Gente, seu plano ainda não consta no sistema, confirme o horário. Aos 22, controle 120, décimo 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tá 3399. Tá 3399, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 360 na série Dial. Após o líder, direto Brito. Ok, 360, saída Dial. Pode vai direto a Prod Dial? Mantém a série, já temos tráfego na saída, Embraer 190. Entendi. Consta agora no sistema, a saída prevista é Dial líder. O nível autorizado é o 360. Reformação em curso é a Golf, está pronto para a cópia? Sim, a Golf, pronto para a cópia, autorizado 3601. Só 3601, não autorizado, Salvador, para Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. A rota prevista é o peso 1-6 após Belo Horizonte, direto a Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5035, controle 120, decimal 8. Se quer um desvio aqui à esquerda, botão 3399, pro 210. Só 3601 no cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Crepe 5557, Amagora Centro, Recife, 133, decimal 25. Olha. Manter a frequência do controle agora. Crepe 5557, tem contato em 133, decimal 95, alternando 126, decimal 0. Chama agora o centro Recife, 133, decimal 95, alterna 126, decimal 0. 3395, 260, boa. Boa. Good morning, Argentina 1910, it's Quaker Dance, descent level 050, clear my arrival. Altimeter 1011. Descent 050, my arrival. 1910, clear and left flank approach runway 10, descend to 2000 feet, altitude 21011, report 7. Sir, now you're left to loop around runway 10, descend 1010. Clear and left final approach runway 10 and left X-ray, descend to 2000 feet. 3, solicita autorização de reboque para o Finger número 8, já contactado com a infra-aero. Mike X-Ray India, ciente, autorizado o reboque, é point finalizado o reboque no gate 08. Positivo, India. fully established on ILS runway 10-19 or 10. Contact South Tower 118, that's 195. 118 is 195, I think, 1910. Alright. Argentina 1910. Argentina 1910, check landing gear. Clear to land runway 0-150 degrees, final. Landing runway 10, Argentina 1910, landing gear check. Salvador, ground, boa noite, Argentina 1910, runway vacate. Argentina 1910, approved taxi via Alpha, report C before taxi, Juliet. By Alpha, we report before Juliet, Argentina 1910. X-ray, Índia, não escuta? Positivo. Tem como deixar a entrada do pátio principal livre para ingresso da aeronave taxiando até o gate 1-1? Acabamos de ingressar no pátio principal. Gente, Mike X-ray, Índia, prossiga com o reboque, reporte finalizando. Positivo, graças. É o 3601, confirme? 3601, em coordenação com a equipe de sala, aposto para ataque. Argentina 1910. Go ahead. Is lowly tax, please. Say again. Is lowly tax. Down, Argentina 1910. Mike X-Ray, India, na escuta? Positivo. Tem condições de agilizar até o 08? Sim, estamos a no prédio. Muito grato. Now 1910 reaching Juliet. Okay, via Juliet to Wabing Gate 6. Juliet to Gate 6, Argentina 1910. Wabing, your standard will be 1-1. Okay, stand 1-1, Wabing 6. Affirm, you follow the aircraft in towing. Argentina 1910, did you copy? Argentina 1910. You will follow the aircraft Airbus 321 and towing. Now the traffic is the ABIN gate, gate is 7. Okay, roger, we will taxi. Confirmar para 3601, estou autorizado, né? Um pushback também, mas não é aerolínea aqui na Itaguaí. Afirmativo, não interferirá, está prosseguindo o táxi até o gate 111. Sim, grato. Argentina 1910. Cleared correction. Approved tax to gate 11. Mike X-Ray India, Alô, Mike X-Ray India, parqueado na posição número 8, bom dia, obrigado. Thank you, Mike X-Ray India. para o taxi está 3601-163 a bordo, 4:10, Galeão. Então 3601, confirme somente autonomia, correção POB. 63. Então 3601, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera chamei a torre 118-958-1-0-1-1. Via Índia, 1-0-1-1 e 1-8-9-5-3-601. Salvador, tá 3601, o ponto será pronto, bom dia. Boa noite, bom dia, 3601, alinhar e decolar, o vento no 30 graus, 79. Ali decola, tá 3601. 3601, decola ao 01, controle 1208, boa viagem. 208, um ótimo dia, tá? 3601. Salvador, tá? 3601, bom dia, passa 1400. Suba 360, vigilante. 360, tá? 3601. Eu vou andar, é o TAM 3601. Oi, Leda. Leda, grato, TAM 3601. 3601, no chame Recife 13395 ao TR 1260. 13395260, 3601, pode. Na 62, 5, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Conan 30, Guarulhos, 360. Caladão na 0, curva direita. Perfil da Del, Leda Bridge, decerto peso 1 no meio, Bravo até Zulu. Repouso conforme a nota do plano. Acelerando o transponder 5050, controle Salvador em 120, decisão 80. Guarulhos 360, presolou na meia, decola 10, direita na aula da Brito 050 e 20, decimal 8625. Desse comando está com a ótima pronta, que estiver aqui será mesmo. Tá amarelo. Azul Alfa Yankee Kilo. Alfa Yankee Kilo, prossegue na escuta. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Kilo está no pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 3 do pátio principal. Certo, 3 antes para ingresso, pátio principal. Estimativa é voltada para ingresso, pátio principal, obrigado. 2 off em Quebec, pronto para ingresso à parte principal. Está confirmando a posição 3, a posição 3? Afirmativo, desculpa, Alpha Yankee Kilo. Já foi Kilo, até a posição 3, confirma. Afirmativo, posição 3 da parte principal. Autorizado, chama no reporte ao término. Ok, chamará ao término, obrigado.